Fecheiro 24, capítulo 11, A Lei da Carnificina, julho de 1767. Aos poucos acostumei-me ao ritmo de vida de River Run. A presença dos escravos irritava-me, mas havia pouco que eu pudesse fazer acerca disso, exceto contar com os serviços deles o mínimo possível, indo buscar e carregar as coisas de que precisava. River Run tinha uma sala simples, basicamente um armário pequeno, no qual eram guardados ervas secas e remédios. Não havia muito ali dentro, nada além de alguns jarros de raízes de dente de leão e casca de salgueiro, e algumas cataplasmas empoeiradas pela falta de uso. Jocasta mostrou-se satisfeita por eu querer usar o espaço. Ela própria não tinha talento para remédios medicinais, disse-me encolhendo os ombros, assim como nenhum dos escravos. Há uma nova mulher que pode ter alguma habilidade nesse aspecto, informou ela com os dedos compridos a traçar a linha de lã da agulha enquanto o tiar girava. Mas não é uma escrava doméstica. Veio de África há apenas alguns meses e não sabe falar nem se comportar. Eu tinha pensado em treiná-la, talvez. Mas como estás aqui? Ah, agora a linha está fina demais. Estás a ver? Enquanto eu passava algum tempo todos os dias a conversar com Jocasta e a tentar aprender com ela a arte do tiar, Jamie passava uma hora ou duas com o mordomo Ulisses, que além de ser os olhos de Jocasta e a servir como administrador da casa, também tratava, evidentemente, das contas da terra, desde a morte de Hector Cameron. E está a fazer um excelente trabalho, contou-me Jamie em particular, depois de um desses encontros. Se ele fosse um homem branco, a minha tia não teria dificuldade em lhe entregar os seus assuntos. Mas sendo como é, e ele encolheu os ombros. Sendo como é, ela tem sorte por tu estares aqui, disse-lhe, aproximando-me para cheirá-lo. Ele passara o dia em Cross Creek a organizar um complicado negócio envolvendo blocos de índigo, madeira, 6 mulas, 5 toneladas de arroz e um pedido de relógio de ouro. E como resultado disso, vários cheiros fascinantes tinham-se impregnado nas suas roupas e cabelo. É o mínimo que posso fazer, disse ele, com os olhos nas botas que estava a esfregar. E contraiu os lábios ligeiramente. Eu não estava ocupado com nada, não é verdade? Um jantar festivo, declarou Jocasta alguns dias mais tarde. Tenho de dar uma festa adequada para vos apresentar às pessoas da região. Não é necessário, tia, disse Jamie com calma, desviando os olhos do livro. Acho que já conheci a maior parte das pessoas daqui na venda da semana passada. Ou a parte masculina, pelo menos, acrescentou ele sorrindo-me. Mas pensando melhor, talvez fosse bom para a Claire conhecer as mulheres da região. Não me importo nada de conhecer mais algumas pessoas, admiti. Não é que eu não tenha nada que fazer aqui, disse eu a Jocasta, mas nada que te interesse, respondeu ela, mas com um sorriso, para não deixar o comentário muito pesado. Penso que tu não gostas muito do tiar. Ela levou a mão ao grande cesto de lãs coloridas e tirou um novelo verde para usar no chale que estava a tricotar. Os novelos de lã eram cuidadosamente organizados todas as manhãs por uma das empregadas num espectro espiralado para que Jocasta pudesse agarrar o novelo da cor certa. Claro, não esse tipo de trabalho de agulha, disse Jamie, fechando o livro e sorrindo-me. Claire gosta mais de cozer carne. Imagino que ela esteja a ficar inquieta nestes dias, mas nada como um corte na cabeça ou um caso de hemorroidas para a fazer feliz. Ha, ha, disse eu mordazmente, mas de facto ele estava certo. Apesar de eu estar feliz por ver que os habitantes de River Run eram saudáveis e bem nutridos de modo geral, não havia muito trabalho para um médico. Apesar de não desejar doenças a ninguém, não podia negar que estava a sentir-me inquieta. Assim como Jamie, Achei que seria melhor deixar este assunto de lado por enquanto. Espero que Marsal esteja bem, disse eu, mudando de assunto. Convencido que Jamie não iria precisar da sua ajuda durante algum tempo, Fergus tinha partido na véspera, descendo o rio em direção a Wilmington, para apanhar o navio para a Jamaica. Se tudo corresse bem, ele voltaria na primavera com Marsal e, se Deus quisesse, o filho deles. Eu também, disse Jamie. Eu disse ao Fergus que... Jocasta virou a cabeça bruscamente para a porta. O que se passa, Ulisses? Absorvida pela conversa, eu não tinha notado os passos no corredor. Não era a primeira vez que eu me surpreendia com a boa audição de Jocasta. Senhor Farquhar Campbell, disse o mordomo baixinho e recuou encostando-se à parede. Era um indício da familiaridade de Farquhar Campbell com os residentes da casa, pensei eu, de que ele não tivesse esperado que o Ulisses o convidasse a entrar. Ele entrou na sala de estar, logo atrás do mordomo, com o chapéu despreocupadamente enfiado debaixo do braço. Joe, senhora Fraser, disse ele, fazendo uma ligeira vénia à Jocasta, e a mim e a Jamie. Ao seu dispor, senhor. O senhor Campbell andara a cavalgar e muito. As abas do seu casaco estavam empoeiradas e o suor caía-lhe pelo rosto abaixo sob uma peruca torta. O que se passa, Farquhar? Aconteceu alguma coisa? Jocasta inclinou-se para a frente na beira da cadeira, o rosto a espelhar a sua ansiedade. Sim, disse ele abruptamente. Um acidente na serração. Vim perguntar à senhora Fraser. Assim, claro. Vou só buscar a minha caixa. Ulisses, pode pedir a alguém para me arranjar um cavalo? Levantei-me de repente, procurando os chinelos que tinha atirado para longe. Não estava vestida para andar a cavalo, mas pela cara de Campbell não tinha tempo para trocar de roupa. É grave? Ele estendeu a mão para me parar quando me inclinei para calçar os chinelos. Sim, é grave. Mas não precisa de vir, senhora Fraser. Se o seu marido puder levar os seus remédios... Claro que eu vou, disse eu. Não, disse ele abruptamente. E todos olhámos para ele espantados. Os seus olhos procuraram os de Jamie e fez-lhe uma careta, contraindo os lábios. Não é um assunto para mulheres, disse ele. Mas ficaria muito grato pela companhia, senhor Fraser. Jocasta levantou-se antes que eu pudesse protestar, agarrando o braço de Campbell. O que é que aconteceu? Perguntou ela. Foi um dos meus negros? Foi Burns que fez alguma coisa? Ela era mais alta do que ele, de cerca de 5 centímetros. Ele tinha de olhar para cima para lhe responder. Eu vi as linhas de tensão no rosto dele e ela também o sentiu e apertou-lhe o tecido da manga do casaco. Ele olhou para Ulisses e depois para Jocasta. Como se tivesse recebido uma ordem direta, o mordomo virou-se e saiu da sala, caminhando suavemente como sempre. Foi uma carnificina, Joe, disse-lhe ele baixinho. Não sei quem, nem como, nem mesmo a gravidade. O rapaz de McNeil chamou-me, mas quanto ao outro, ele hesitou e depois encolheu os ombros. É a lei. E você é um juiz, disse ela. Pelo amor de Deus, não consegue fazer nada? Virou a cabeça para olhar fixamente para ele, tentando convencê-lo. Não, disse ele bruscamente. E depois, mais delicadamente, repetiu. Não. Tirou a mão dela da manga do seu casaco e segurou-a com força. A Joe sabe que eu não posso fazer nada, disse ele. Se pudesse não o faria, disse ela amargamente. Retirou a mão que ele segurava e deu um passo atrás, mantendo os punhos cerrados ao lado do corpo. Vá em frente, então. Eles chamaram-no para ser o juiz. Vá e faça o julgamento. Ela virou-se e saiu da sala inutilmente zangada. Ele observou-a afastar-se e depois, quando a porta se fechou, suspirou, fazendo uma careta e virou-se para Jamie. Hesito em pedir-lhe este favor, Sr. Fraser, uma vez que nos conhecemos há tão pouco tempo, mas gostaria muito de ter a sua companhia nesta tarefa, uma vez que a Sra. Cameron não pode estar presente. Tê-lo lá como seu representante no assunto? E qual é o assunto, Sr. Campbell? Perguntou Jamie. Campbell olhou para mim desejando que eu saísse. Como não arredei pé, ele encolheu os ombros e tirou um lenço do bolso para limpar o rosto. É a lei desta colónia, senhor. Se um negro ataca um branco e é derramado sangue, ele deve morrer por esse crime. Parou, relutante. Felizmente estas ocorrências são raras, mas quando ocorrem... Ele parou, contraindo os lábios. Depois suspirou, deu uma palmadinha no rosto corado e guardou o lenço. Tenho de ir embora. Vem comigo, Sr. Fraser. Jamie permaneceu parado durante mais um momento, observando o rosto de Campbell. Vou, disse ele abruptamente. Dirigiu-se ao armário e abriu a gaveta de cima, onde o falecido Hector Cameron guardava as pistolas. Ao ver isto, virei-me para Campbell. Há perigo? Não lhe sei dizer, Sra. Fraser. Campbell encolheu os ombros. Donald McNeil disse-me apenas que houve um conflito na serração e que se tratava de um derramamento de sangue, de acordo com a lei. Ele pediu para que eu fosse fazer o julgamento e supervisionar a execução e depois partiu para reunir os outros donos de propriedades antes que eu pudesse obter pormenores. Ele parecia triste, mas resignado. Execução? Está a dizer que pretende executar um homem, mesmo sem saber o que ele fez? Na minha agitação, eu deitar ao chão o cesto de novelos de Jocasta. Bolinhas de lã colorida espalharam-se por todo o lado, rolando pela carpete. Eu sei o que ele fez, Sra. Fraser. Campbell levantou o queixo, corado, mas controlando-se, e engoliu em seco. Peço o seu perdão, senhora. Sei que acabou de chegar. Provavelmente considera algumas das nossas atitudes difíceis e até bárbaras, mas pode crer que as considero bárbaras. Que tipo de lei condena um homem? Um escravo. Um homem. Condena um homem sem julgamento, sem sequer fazer uma investigação. Que tipo de lei é essa? Uma má lei, madame, disse ele. Mas ainda assim é a lei. E tenho de a fazer cumprir. Sr. Fraser está pronto? Ele colocou o chapéu na cabeça e virou-se para Jamie. Sim, estou pronto. Jamie acabou de acomodar a pistola e as munições nos bolsos fundos do casaco e endireitou-se alisando a saia pelas coxas. Sassenach, podes ir e... Eu já tinha atravessado a sala e agarrado o seu braço antes que ele pudesse terminar. Jamie, por favor, não vás. Não podes fazer parte disto. Calma. Ele pousou a mão na minha e apertou-a com força. Olhou-me nos olhos e impediu-me de falar. Já faço parte disto, disse ele baixinho. É a propriedade da minha tia e os homens dela estão envolvidos. O Sr. Campbell está certo. Eu sou o representante dela. É minha obrigação ir, pelo menos para ver. Para estar presente. De seguida ele hesitou como se fosse dizer mais alguma coisa, mas apenas me apertou a mão novamente, soltando-a logo a seguir. Então eu vou contigo, disse eu com muita calma, com o tranquilo senso de distanciamento que vem com a consciência de que um desastre está para acontecer. A boca larga de Jamie torceu-se ligeiramente. Estava à espera que essa fosse a tua vontade, Sassenach. Vai buscar a tua caixinha, está bem? Que eu vou buscar os cavalos. Não esperei para ouvir o comentário do Sr. Campbell, mas saí a correr para o quarto, com os chinelos a bater no chão, como os batimentos de um coração ansioso. Encontrámo-nos com Andrew McNeil na estrada, que descansava ao cavalo à sombra de um castanheiro. Estivera à nossa espera. Saiu das sombras ao ouvir os cascos dos cavalos a baterem no solo. Cumprimentou Campbell com um aceno de cabeça quando parámos perto dele, mas o seu olhar manteve-se em mim, franzindo o sobrolho. Não o avisou, Campbell? Perguntou ele, e virou a carranca para Jamie. Isto não é um assunto para mulheres, Sr. Fraser. Disse ser uma questão de derramamento de sangue, não foi? Perguntou Jamie, com a voz ligeiramente alterada. A minha esposa é Ban Likike. Ela viveu a guerra comigo e muito mais. Se querem que eu vá, ela vai comigo. McNeil contraiu os lábios, mas não disse mais nada. Virou-se abruptamente e montou o cavalo. McNeil, ponha-nos ao corrente deste triste caso. Campbell virou a cabeça da égua para a cernelha do cavalo de Jamie, colocando-se habilmente entre McNeil e Jamie. O Sr. Fraser chegou há pouco tempo, como sabe. E o seu rapaz só me disse tratar-se de um derramamento de sangue. Não tenho mais pormenores. McNeil ergueu os ombros ligeiramente, encavalitando o rabo de cavalo grisalho no colarinho. Tinha o chapéu afundado na cabeça, em linha reta com os ombros, como se tivesse usado um nível de carpinteiro para acertar. McNeil, um homem rude e quadrado, tanto em palavras quanto em aparência. Contada em breves haustos enquanto trotávamos, a história era simples. Burns, o feitor da serração, tivera uma discussão com um dos escravos da Terbentina. Este homem, estando armado com uma faca grande, apropriada ao seu trabalho, tentara resolver o assunto decapitando Burns. Fracassando no seu objetivo, conseguira apenas arrancar uma orelha ao feitor. Ceifou-o como um pinheiro, disse McNeil, com um sorriso de satisfação aparente na voz. Cortou-lhe a orelha e uma parte da face também. Não que isso tenha estragado muito a sua beleza, pois ele já era feio. Olhei de relance para Jamie, que ergueu uma sobrancelha em resposta. Era evidente que Burns não era querido entre os trabalhadores. O feitor tinha gritado por ajuda e, com a assistência de dois clientes e vários dos seus escravos, conseguira dominar o agressor. O ferimento foi estancado e o escravo preso num casebre. E o jovem Donald McNeil, que fora buscar uma serra, viu-se inesperadamente no meio do drama e fora enviado para dar notícia aos donos das propriedades próximas. Vocês não sabem, explicou Campbell, virando-se na cela para falar com Jamie. Quando um escravo tem de ser executado, os escravos das plantações próximas são trazidos para assistir, como um aviso, percebem? Para evitar atitudes indesejadas no futuro. Compreendo, disse Jamie educadamente. Acredito que essa tenha sido a determinação da coroa para executar o meu avô em Tower Hill, depois da revolta. E muito eficiente também. Todos os meus parentes passaram a comportar-se muito bem desde então. Eu já tinha vivido durante tempo suficiente entre os escoceses para reconhecer os efeitos daquele tratamento. Jamie podia ter vindo a pedido de Campbell, mas o neto da velha raposa não obedecia ao pedido de um homem às cegas, nem tinha a lei inglesa muito em alta conta. McNeil entendera bem a mensagem. A sua nuca ficou muito vermelha. Mas Farquhar Campbell parecia divertido. Riu-se baixinho antes de se virar. Sabe qual é o escravo? Perguntou ele ao homem mais velho. McNeil abanou a cabeça. O jovem Donald não disse. Mas o senhor sabe tão bem como eu. Deve ser aquele maldito Rufus. Os ombros de Campbell encolheram-se em reconhecimento. Joe vai ficar muito aborrecida ao saber disto, murmurou ele, abanando a cabeça. É culpa dela, disse McNeil, batendo num moscardo que pousara na sua perna acima da bota. Burns não é capaz de cuidar de porcos, quanto mais de negros. Já lhe tinha dito isto a ela várias vezes. E o senhor também. Sim, mas foi Hector quem contratou o homem, não a Joe, protestou Campbell. E ela não vai despedi-lo assim de um momento para o outro. O que é que ela há de fazer? Cuidar das coisas ela mesma? McNeil resmungou em resposta, ajeitando o traseiro grande na sela. Olhei de relance para Jamie e vi-o com o rosto tranquilo, os olhos escondidos na sombra da aba do chapéu. Poucas coisas são piores do que uma mulher caprichosa, disse McNeil, ligeiramente mais alto do que o necessário. Elas não podem culpar ninguém a não ser a si próprias quando algo de mal lhes acontece. Mas, interrompi-o, inclinando-me para a frente e erguendo suficientemente a voz para ser ouvida acima dos passos dos cavalos, se algo de mal acontecer por causa de um homem, será a compensação adequada culpá-lo a ele? Jamie riu-se ligeiramente, divertido. Campbell riu alto e picou McNeil nas costelas com o seu pingalim. Bem feito, Andrew, disse ele. McNeil não respondeu, mas o seu pescoço ficou ainda mais vermelho. Cavalgámos em silêncio após isto, e McNeil manteve os ombros encolhidos. Apesar de ter sido ligeiramente satisfatória, esta troca de palavras não ajudou nada a acalmar-me os nervos. Sentia um nó de medo no estômago com o que poderia acontecer quando chegássemos à Serração. Apesar deles não gostarem de Burns e de acreditarem que o que acontecera provavelmente fora culpa do feitor, não havia qualquer sugestão de que isso fosse alterar o destino do escravo, de alguma maneira. Uma má lei, dissera Campbell, mas mesmo assim, uma lei. De qualquer modo, não era o medo nem o horror de pensar na atrocidade judicial que fazia com que as minhas mãos tremessem e as rédeas de couro escorregassem com o suor. Era pensar no que Jamie poderia fazer. Não conseguia adivinhar nada ao olhar para o rosto de Jamie. Ele andou mais devagar, com a mão esquerda nas rédeas, a direita sobre a coxa, perto do volume da pistola no seu casaco. Eu não sabia se podia consolar-me com o facto de ele ter permitido que eu viesse com ele. Podia significar que ele não esperava cometer qualquer violência. Mas nesse caso, significaria que ele ficaria a olhar e deixar a execução consumar-se? E se ele... A minha boca estava seca, o meu nariz e a minha garganta tapados pela poeira castanha que subia em nuvens dos cascos dos cavalos. Já faço parte disto. Mas parte do quê? Do clã e da família, sim, mas disto? Os escoceses das terras altas lutariam até à morte por qualquer causa que tivesse a ver com a sua honra ou agitasse o seu sangue. Mas na maior parte do tempo eram indiferentes a assuntos externos. Séculos de isolamento nas suas montanhas tinham feito com que não se sentissem inclinados a meter-se em assuntos de outros, mas ai de quem se metesse nos deles. Era óbvio que Campbell e McNeil viam aquele assunto como sendo de Jamie. E ele sentia isso? Jamie não era um escocês isolado, posso garantir. Ele era um homem viajado, educado e culto, e sabia muito bem o que eu pensava dos assuntos atuais. Mas eu tinha a terrível sensação de que a minha opinião iria contar muito pouco no resultado deste dia. Estava uma tarde quente e sem vento, com cigarras a cantar alto nas ervas ao longo da estrada, mas os meus dedos estavam frios e tensos nas rédeas. Tínhamos passado por um ou dois outros grupos pequenos de escravos, que caminhavam em direção à Serração. Eles não ergueram o olhar quando passamos, mas enfiaram-se nos arbustos para nos deixarem passar. O chapéu de Jamie voou, derrubado por um galho baixo. Ele apanhou-o com destreza e colocou na cabeça, mas não sem antes eu ver, no seu rosto, desprotegido por um momento, a expressão tensa de ansiedade. Chocada, percebi que ele também não sabia o que iria fazer. E isso assustou-me mais do que qualquer coisa até aquele momento. De repente, estávamos no pinhal. O brilho verde amarelado das folhas de nogueiras e amieiros deram lugar, abruptamente, a um tom de verde mais escuro, como passar da superfície do mar para as profundezas mais calmas. Toquei na caixa de madeira presa atrás da minha cela, tentando não pensar no que poderia estar mais à frente, fazendo planos mentais para o único papel que eu poderia desempenhar de modo razoável neste desastre incipiente. Eu provavelmente não poderia impedir estragos, mas poderia tentar reparar o que já tinha acontecido, desinfetar e limpar. Eu tinha um frasco de álcool destilado e uma loção feita de sumo de alho e menta esmagados. Depois enfaixaria a ferida. Sim, tinha tiras de linho. Mas certamente precisaria de dar uns pontos antes. A meio dos meus pensamentos sobre o que tinha acontecido com a orelha arrancada de Burns, parei. O zumbido nos meus ouvidos não era do canto das cigarras. Campbell, que liderava o grupo, puxou as rédeas de repente a ouvir e nós parámos atrás dele. Vozes à distância, muitas vozes, numa grande confusão, como uma colmeia de abelhas virada de pernas para o ar e abanada. E depois o som fraco de gritos e berros e a detonação de uma arma de fogo. Galopámos a última ladeira, desviando-nos de árvores e entrando na clareira da serração. O campo aberto estava repleto de pessoas, escravos e empregados, mulheres e crianças, fugindo em pânico por entre as pilhas de madeira serrada, como térmitas expostas pela ação do machado. Nessa altura perdi consciência da multidão. Toda a minha atenção se fixou na parte lateral da serração, onde um guindaste estava montado com um gancho curvo, enorme, para levantar toros ao nível da base da serração. Empalado no gancho, estava o corpo de um negro, contorcendo-se horrivelmente como uma minhoca. O cheiro de sangue penetrava, doce e quente, pelo ar. Havia uma poça na plataforma abaixo do guindaste. O meu cavalo parou, irritado, bloqueado pela multidão. Os gritos tinham-se tornado gemidos e gritos breves e aleatórios das mulheres na multidão. Vi Jamie desmontar à minha frente e passar pelos corpos em direção à plataforma. Campbell e McNeil estavam com ele, empurrando as pessoas para conseguirem passar. O chapéu de McNeil caiu e foi pisado.